Amigos, hoje no Música de Todos os Tempos, vamos contar um pouco sobre a origem das festas juninas que fazem parte do folclore brasileiro. Essas festas surgiram nos salões do Império. A quadrilha era a primeira dança a ser executada e a preferida da classe palaciana. Nessa época, a elite brasileira vivia voltada para a Europa, principalmente para a França, e acredita-se que essas festas tiveram origem justamente na França como celebração do dia mais longo do ano, que era 22 ou 23 de junho. A partir daí, os brasileiros copiaram tudo: modelos de roupas, comidas, leituras e até os gestos. A quadrilha, no século XIX, se tornou a dança predileta da elite, a qual se popularizou e invadiu a zona rural. Embora esse estilo de dança esteja em extinção no sul do país, ele é ainda muito forte no norte e nordeste do Brasil. Hoje, as roupas e os adereços são confeccionados com matéria-prima tipicamente nordestina, como couro, rendas, fitas, espuma e napa. Pode-se dizer que a importância das festas juninas para a população do Norte e Nordeste ultrapassa a do Natal, principal festa cristã. A sequência com músicas juninas terá quadrilha brasileira, seguida de Isto é Lá com Santo Antônio, Chegou a Hora da Fogueira, Antônio Pedro João, Pula a Fogueira, e para terminar com O Sanfoneiro Só Tocava Isto. Todas as canções interpretadas por conjuntos tradicionais do cancioneiro popular. Senhoras e senhores, festa junina e as suas músicas no seu rádio. Vamos ouvir. Música de todos os tempos. música de todos os tempos. De todos os tempos. Thank you. música de todos os tempos.